salve Armandinho. Guitarra chama, nossa voz ecoa, velhas ratazanas querem luz calar. Mas meu canto é chuva e a semente é boa, reguiando a planta pra nos libertar. Quando a alma canta, pensamento voa, lá nas altitudes não vou me alcançar. Quebra o que te tranca, nada vem à toa, mar sem tempestade não ensina a navegar. Já sei que a gente vai vibrar na conexão com sentido e direção, porque depois de tanta curva agora eu sei onde pisar. E a cada decepção aumenta a percepção que a fé não pode falhar. Muita determinação na missão, então pega essa visão, irmão. Burn Babylon Fire. Solta a voz que é a nossa vez. Se essa voz é contra as leis, é que as leis são contra a paz, mas ninguém vai nos calar. Alucinadamente consciente do poder da minha mente, de poder ser diferente, não me deixo escravizar. Ah, já rodei pelo mundão pra saber que ele é pequeno e cada sonho é sagrado e